Foi detida no final da tarde de terça-feira por guardas municipais de Foz do Iguaçu, Joanita Gruber, 33 anos. Ela era procurada pela justiça acusada de ter envolvimento em assaltos a motéis na fronteira. Segundo ela, depois de passar 4 anos em regime fechado, a justiça lhe concedeu o benefício da liberdade provisória. Porém, ela não retornou no prazo determinado e na tarde de terça-feira teria sido denunciada como autora de violência contra os próprios filhos. Durante checagem do nome da mesma junto ao sistema informatizado da Justiça, os guardas municipais descobriram contra ela uma ordem de captura oriunda da terceira vara criminal de Foz do Iguaçu. Então, me pegaram, né, porque saí de portaria e não voltei. E agora estão me levando pro Laulau de novo, né, vão me levar. Estava presa por quê? Tava. Antes, era assalto. Não fui eu bem que fiz assalto. Mas, mas eu fiquei 4 anos presa, saí 3 vezes de portaria. E aí na última eu não voltei. Não. E hoje eu tava em casa brigando com meus filhos. E aí a polícia me chamou, chamaram eu e me mandaram eu ir presa por causa disso aí, por ter saído de portaria e não ter voltado mais. Joanita foi então encaminhada à 6ª SDP, onde foi autuada e recolhida ao sistema carcerário. Segundo informações do plantão daquela delegacia, ela deverá ser encaminhada para a cadeia pública Laudemir Neves no início da manhã desta quarta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.